Music wakes me up every morning. Skylarks sing to bring on the sun. Bluebirds chase my blues with the dawning. I don't mind the work to be done. Your smile makes my life worth the living and tells me how lucky I am to share in the love you are giving every day in every way. Every city sound is in rhythm, rhythm with the beat of my heart, begging me to sing along with them. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Este espaço radiofónico que contempla durante cerca de 30 minutos músicas e histórias que já participaram neste festival. Este festival que é promovido pela European Broadcasting Union, a EBU, que recentemente divulgou a calendarização definitiva para os espetáculos da Eurovisão. Eu digo espetáculos porque são três, também foram publicadas as datas da realização deste evento, 10, 12 e 14 de maio. Ora, 10 e 12, terça e quinta-feira, as semifinais, e dia 14, a grande final, com 25 temas, 5 dos Big Five e 10 de cada semifinal. Mas esta é uma notícia, é um pormenor que vamos falar depois, na última semana desta, na semana que irá então anteceder a este festival. Por agora vamos, e nas próximas 4 semanas, vamos trazer músicas de outras épocas, de outras décadas deste mesmo festival. Aliás, já começamos com uma. Foi com ela que abrimos a edição de hoje, Marianne Rung, que nos trouxe Tom Tom Tom. Este tema representou o festival, representou a Finlândia no Festival Eurovisão da Canção, no ano de 1973. Vamos agora ouvir mais dois temas para seguir nesta edição. Também neste mesmo ano, uma música que encantava os franceses, sobretudo os francófonos, vá. O Mónaco levava, neste mesmo ano de 1973, Marie, a jovem Marie, que interpretava Un train qui part, uma música que tocou muito no coração de muita gente. Vamos ainda ouvir Frère Jacques, tema que 4 anos depois, no ano de 1977, representava o Luxemburgo. Frère Jacques, que era cantado na voz de Anne-Marie. Posso lhe dizer que o Luxemburgo venceu precisamente o festival de 1973. Ora, precisamente, o ano da primeira música que vamos ouvir e daquela que acabamos de escutar. Escutemos, pois, agora então a música que o Mónaco levou para representar ou para se fazer representar na Eurovisão no ano de 1973. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão que vai rearrancar, podemos dizer assim, com Marie e Antoine Guépard. Tu m'enlèves cloche qui sonne, c'est mon cœur qui bat quand je t'attends. J'ai mis du rouge à mes lèvres et du parfum à ma fièvre, mais surtout ne dors pas trop longtemps. Escutar Frère Jacques na voz de Anne-Marie, que nos trouxe este mexido tema e que representou Luxemburgo no ano de 1937. Agora é tempo de escutarmos uma música que ficou imortalizada e que foi também lançada neste ano, a quando da participação da França no Festival Eurovisão da Canção. Já saberão os mais atentos que nem sequer preciso dizer o nome, mas vou dizê-lo. A música chama-se L'Oiseau et l'Enfant, em português quer dizer O Pássaro e a Criança, música cantada por Marie Myriam e que levou então à França no ano de 1977. Vamos escutar também um outro tema, este de 1974, o ano em que usava a vencer. A música representou Luxemburgo mais uma vez e chama-se Bye Bye I Love You. É de Irene Shear. São as próximas duas músicas que vai o estimado ouvinte poder escutar nesta edição de Histórias da Eurovisão. Uma edição que está a provar nesta tarde-noite de sábado, dia 16 de abril de 2011. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour. les Français, quand on s'est connus tous les deux. De ton côté, tu ne dis pas un mot d'anglais, mais tu devinais dans mes yeux, et nous étions heureux. Tous les rêves sont permis. Depois de escutar esta bonita música, agora para os últimos dois temas do programa de hoje. O primeiro representou também em 1974 a República da Irlanda. Cross Your Heart, de Tina Reynald, foi o tema que a República da Irlanda decidiu levar à Eurovisão. E diga-se que foi uma representação bastante positiva para os irlandeses. Por fim, uma música que a Alemanha decidiu levar à Eurovisão no ano de 1976. A Alemanha, refirma a ocidental, claro. Por esta música, Der Star não chegou a ir ao Festival Eurovisão da Canção. O motivo, confesso, ainda desconhecer, mas como estou sempre disposto a aprender e a partilhar os meus conhecimentos, prometo que vou informar-me sobre qual o motivo que levou este tema a não participar depois de ter sido apurado no Festival Eurovisão daquele ano. Mas, como esta música de Tony Marshall é o tema que temos connosco, e como esta relíquia perdurou para lá do tempo, vamos escutá-la. Para fechar a edição de hoje, Tina Reynald com Cross Your Heart, que representou a Irlanda no ano de 1974, para depois escutarmos Tony Marshall com Der Star, que iria representar a Alemanha Ocidental na Eurovisão no ano de 1976. É com estas duas músicas que nos despedimos e que ficam até para a semana. Fiquem bem. Já a seguir, Diamantino deixa atrás de uma de música. Boa noite. Simple reason, and here's the reason. den Geburtstag weißt du im Schlaf. Sein Bild hängt in deinem Zimmer, er lächelt zu dir herab. Jetzt sitzt du in dem Konzertsaal, auf der Bühne, dort steht der Mann, von dem du so oft geträumt hast, und das Licht geht für ihn an. Wunderbar, wunderbar, wunderbar singt er seine Lieder, nur für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder, noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Kein Held und kein König, kein Bettler und kein Scharlatan. Von allem ist er nur ein wenig, drum bist du in seinem Bann. Ins Publikum wirft er die Blumen, es klatscht und jubelt ihm zu. Eine Rose hältst du in den Händen und fühlst dich mit ihm perdu. Wunderbar, wunderbar, wunderbar singt er seine Lieder, nur für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder, noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Wunderbar, für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder, noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Aber nichts weißt du von seinem Herzen, und du glaubst, alles ist wunderbar, denn du siehst ihn nur im Glanz der Bühne, und dort ist er und bleibt er, der Star.